a mina aqui do baile. DJ Chico Mix. Rebolando desse jeito, vai me fazer delirar. Ah, eu vou gozar. Vem que eu vou te tacar o peru. Vai tacar o peru aí. Hoje eu vou te tacar o peru. DJ Chico Mix. A mina aqui do baile, se prepara pra sentar. Rebolando desse jeito, vai me fazer delirar. Ah, eu vou gozar. Vai tacar o peru aí. Hoje eu vou te tacar o peru. Ah, eu vou gozar. Vem que eu vou te tacar o peru. Ah, eu vou gozar. Vem que eu vou te tacar o peru. Eu gosto daquela mina que quando solta o tambor, DJ Chico Mix.